1715, desse o nível de voo 060. 1715, até o nível 060. Alfa Juliette, portão 03, nesta frequência, gol 995. E Alfa e Juliette para 03, quebrando a direita, gol 1995. Gol 1897, ciente após pelo, desça para 2000 pés, ajuste no 0 1 no 7. Autorizado, sinal ILS X-ray, reporte estabilizado. Sinal ILS X-ray, vai reportar estabilizado, desse cabelo de OPEX, boa noite, 97. Federal 9970, sendo indicação, autorizar a chegada Mari, desse nível de voo 050. 6065. Federal 9970, acionando a identificação, autorizada a chegada Mari, disponível de voo 050. Confirme. Gol 1804, estabilizou? Estabilizado. Chame torre 11895, gol 1804. Torre 607. Gol no 607, prossiga. Usa 50, vai atingir 50. Ciente, aguarde para descida, gol no 607. Gol 1715, reduza a velocidade para 2209. Reduzindo 715. Tem embaixo travado e avistando a pista, senhor? E se está, tem embaixo travado e avistando o campo? Avistando o campo, baixando travado e formado anteriormente. Ciente, me perdoe, aqui é a transição intermitente. O senhor tem pouso autorizado na pista no zero, gol no 84. O vento agora de 350 graus, 05 nós, ajustando 0 no 7. Pista no 01 úmido no 804. Pista úmida, gol no 804, livre pouso. Bom dia, senhor. Nós estamos aqui efetuando esse voo com destino a Brasília. Gostaria de ver a possibilidade do senhor coordenar, principalmente para o tipo de treinamento de NFS, a saída para Brasília. Acredito que seja essa bloco 1 no alfa. Poderia coordenar com o controle? Coordenar com o controle a bloco 1 no alfa para Brasília, é isso? É, se puder, se for possível, né? Consultar com a saída dele ou uma outra qualquer que seja errada. Entendi. A princípio, o padrão para Brasília, na Presolo 17, seria Arbor Elefa, mas eu vou coordenar a Bloco no Alfa. Bom, eu vou tentar coordenar o Bloco no Alfa, senhor. Ok, se for possível, agradeço muito, senão a gente sai na Arbor, sem problema nenhum. Ok, sem problema. Tá bom, muito obrigado, hein. Salvador. Bom dia, boa noite, 900, que não é LS. X-Ray, 910, contra a baixada, trava. 6570, essa é a identificação, autorizado chegar a Mari, disponível de voo 060. Na Mari para o 060, passa para o 060. A pista está molhada? Bem, a última chuva aconteceu aproximadamente 2 horas atrás, a pista está úmida agora, senhor. Obrigado. No 7 no 5 após o 367 prossegue ou quer que mantenha a proa? Voo no 7 no 5, mantenha a proa sob detoração, limite curso localizador. Ok, vai manter a proa após o 367, limitado pelo lock, voo no 7 no 5. Voo no 715, desça para 2500, ajusta no 017. 2500, 1017, no 715. 04. Alfa Juliette, portão 8 nessa frequência, boa noite, 04. No 897, tráfego avistado, vento 350 graus, 07 nós, ajusta no 017, pista úmida, pouso autorizado, pista no 0, gol no 897. Autorizado, pouso 10, gol 897. Mario, 007, chame torre 1895. Certo. Voo 1715 para o localizador, curva esquerda para o 1950. Esquerda 150 para o LOC, voo 1715. 1107. Está chovendo sobre o campo, senhor? Não chove agora sobre o campo, a última chuva há duas horas atrás aproximadamente, pista úmida. Gol no 607, chame torre 1895. No solo 46, libera a pista próxima interseção direita. Táxi autorizado via Alfa, chame para ingresso Taxi Juliette nesta frequência, voo 1897. Libera direita, segue via Alfa, vai chamar para ingresso Juliette, voo 1897. Confirme, trem baixo travado listando, senhor. Ativo. Fundo 607, pouso autorizado, pistando 0, vento 330 graus, 02 nós. Federal 9970, após o estado, desce para 2000 pés, ajuste 1997. Gol 1715, chame torre 1895. 1895, obrigado, gol no 715. Salvador, bom dia, o gol no 8, aliás, no 7, 1 no 5. Bom dia, gol no 7, no 5, tráfego não avistado, ajuste 1 no 0, 1 no 7. Continua a aproximação, senhor, reporte quando tem embaixo travado, estando. Já está embaixo travado, no 7, no 5, final da 1 no 0. Excelente. Bom dia, até 3171 na frente da Juliette. 3171, aguarde para a senhora aproximadamente 2 minutos. Aguarde, não posso, 3171. Com 1897, na nova para ingresso de Juliette. 1897, autorizado ingresso, portão 10, senhor. Ingresso, portão 10, com 1897. Gol no 607, no solo 50, libera a pista, próxima interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa, chama ingresso, táxi Juliette nesta frequência, segundo 607. Vai liberar a minha direita, vai ingressar na Alfa, na passarela da Juliette, gol no 607. 715, tráfego agora avistado, pouso autorizado, senhor, na pista no zero, vento calmo, ajuste no 017, pista 101 úmida. Eu pouso livre, cabeceira 10, gol no 7 no 5. Para 3.000 pés, ajuste no 097. 3.017, 6570. 75808 na escuta. Possível, senhor. 5808, o controle nos liberou somente a subida árvore eleva, senhor. Eu já tenho a cópia do senhor 360, o senhor está pronto para a cópia? Ok, sem problema, vamos lá. Webjet 5808 autorizado para Sierra Bravo, Bravo Romeo, na Apres Luna 7, nível de voo 360. Decola da pista no zero, primeira curva à direita, subida Arbor, transição, correção, subida Arbor, após Arbor, posição Elefa. Controle 120, decimal 8, aciona 5072, web 5808. Ótimo, então. 360 autorizado, pela Apres Luna 7, saída Arbor, Elefa, decoda 10 com curva direita, o transponder 5072 e o... Só confirmando o controle de saída, senhor. 120.8 o controle de saída. 120.8 o controle de saída, 5808. 5808, chame posicionamento. Contará posicionamento, 5808. No 5, no solo 5-2, libera a pista próxima, interseção à direita, chama em solo em 1-2-1, décimo 9, senhor. Liberal 2-1-9, boa noite, sétimo. O gol no 607 para ingresso na taxiway. Juliette, por gentileza, partida presente, chama em solo em 1-2-1, décimo 9, senhor. 2-1-9, gol no 607. Tem 3-1-7-1, pronto, cópia, senhor. Afirmativo. Tá 3171 autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo na Apres Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após direto posição Trive, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 340, pista em uso no zero, primeira curva à direita, subida da El, Leda Bridge, controle 120 decimal 8, aciona 5064, tá 3171. Autorizado Guarulhos, nível 340, Golf Zulu 16, BHZ, Trive. Decola da 10, curva direita, da El, Leda Bridge, 208, é o controle 5064 no transponder, o TAN 3171. 5064, cotejamento correto, TAN 3171, para pushback acionamento a partir da presente, chame solo em 121, decimal 9, confirme somente seu portão. 129, está no 62, vai chamar. 62, copiando. 0-9-9-7-0. Sideral 9970, tráfego avistado, ajuste no 07, confirme por gentileza, senhor, tem embaixo travado avistando? Negativo. Sideral 9970, tem pouso autorizado na pista no 0, vento variável com 2 nós, agora 360 graus, ajuste no 07, pista no 0 úmida. Repouso, pista no 0, Sideral 9970. O 6570, 2.000 pés, livre LS X-Ray. Ok, 2.000 pés, livre LS X-Ray, abstra cargo 6570. Juno 71 é para o push, confirme. Afirmativo, 06. Autorizado o push no 612, chame para o táxi, o altímetro no 017, tá 3171. Corta na para o táxi, 17, 3171. Sideral 9970 no solo 56, livrar à direita, táxi via Alfa e Kilo para a posição 5 do pátio 3. Alfa e Kilo, posição 5 do pátio 3. Sideral 9970, obrigado. Foi o Oscar Bravo, prossiga. Iniciando o trajeto desse aqui, a CR 90 do Leste. E o Romeu Cabral, o senhor N0160 no transponder, está com altitude? 0160 no transponder, atualmente a 700 pés. Sim, já prosseguiu que é 1000 pés para a CR Santana? 1000 pés. Que é autorizado 1000 pés. Ato. Está cargo 6570, avistou com 2 mil pés. 6570, Torre, 9895, bom dia. 895, bom dia. Oi, Salvador, bom dia. Absa Cargo 6570, passando estela. Absa 6570, bom dia, avistado, confirme o trem checado, vento variável com 3 nós, voltímetro 1017, livre pouso na 10. Ok, está com o trem baixado e travado, confirma a pista molhada. Web 580805, está visual com a rebanho da TAN à sua esquerda aqui puxando meia dúzia? É, por isso não, não precisa avistar aqui, depois não, mas eu Afirmativo, a Rebondes da TAM vai iniciar o táxi em mais alguns segundos. Após o mesmo iniciar e passar a retaguarda, autorizado no 05, chama táxi. Ok, após a Rebondes da TAM. Solo 3171 para o táxi, 142 a bordo, alterna Galeão, 3:56 a dona Via. TAM 3171, táxi autorizado via parte 1, no Índia, ponto de espera da 10, chama a torre 118.95, o ajuste 107, tem um bom voo. Embate, Índia, ponto de espera, chama a torre, TAM 3171, bom dia. Muito bom dia, Absa Cargo 6570, livrando na sua escuta via Golfo. Absa 6570, bom dia, táxi via Alfa e Kilo, até o Pat 3, remoto 10. Alfa, Kilo, Pat 3, remoto 10, Absa Cargo 6570. Salvador, bom dia, tá 3 horas, 7 horas. Perdão, confirma a aeronave que chamou? É o TAM 3171, pode esperar pronto. Ah, ok, claro, o TAM 3171, tá autorizado a alinhar e decolada 10, venta de 170 graus com meia dúzia de nós agora. Autorizado a decolada 3171. TAM 3153, identifique, chegada Bonf, desça 4000, 1017. Bravo Hotel Zulu, direto Trive, decolagem da 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda, direto Bridge. O controle 120.8, aciona 5101. Autorizado Campinas, 3060, saída da El, Leda Bridge,